coração, na mesma canção, em uma só voz. Entrava no picadeiro, pintar essa cara com tinta e pó. Deixa a criança escondida, esquecida, esquecer que ela é a pó. Me bate nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, terra e faz o céu. Me bate nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, terra e faz o céu. Me bate nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, terra e faz o céu. Me bate nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, terra e faz o céu. No nosso circo maluco, você é de tudo, até super-herói. Você é roda gigante, o anão elefante, o índio cowboy.